beijo quente aquece meu rosto, me faz esquecer as noites frias e sofrer. Eu descobri que você é o meu caminho. Eu vou seguir seus passos, não posso mais viver sozinho. Agora que encontrei, vou deixar você facilmente. É difícil encontrar um grande amor pra dar valor o amor da gente. Valor no amor da gente.